grande estilo, de camisa branca, de calça bege, cores padrão de vagabundo, original zona leste, lowrider zica na pista, na trilha dama envolvida, na fita risca, vai pra cima com as carripas, despicos, coxinha, pisca, cresce o olho na função, descongela a mão branca, tranca na banca, bom malandro, não desanda, costura, passa a disciplina, faz os bicos da ré, zé, ré, mané na fé, não dá deixar pros gambé, encostou, colou, bolou, fumou, chapou, doido, desandou, jurou amor, fidelidade, quis pagar de terror, doutor andava com nós, soltava a voz, era nós, até o fim, nos traiu, enfia a cobrança, te dói, no flash da comunidade, agiu na maldade, não confunde humildade, não é fraqueza, covarde, os que pensa que tá normal, se grupo aí com os humildes, vai pensando que tá bom, vai ser de vários calibres, no crime, disse, me disse, pra patife, pouca ideia, coloca pedra na conversa, o defunto desenterra, na guerra, agiu na emoção, pagar de campos, irmão, sangue por sangue, um por um, aqui ninguém passa pano, pulando e pina, faz o bico, despreza até umas horas, não sabe o valor da cultura pra nós, só é vergonha maloca, forja, dá mais corda, precisa é deixar ir, deixa andar, deixa engordar, natureza vai fluir. Aqui é vida real, sou outra vida, rapaz, vai. Não quero mais ser aquele que atira. Aqui é vida real, sou outra vida, na paz, vai. Ferro na cinta, traz maldade como imã. Aqui é vida real, sou outra vida, rapaz, vai. Não quero mais ser aquele que atira. Tem uns que chega e deixa a boca pra falar mal de nós. Vai que vai, vai. Pensando que tá bom, tá demais. Cria o seu site de cano, diz que é envolvido os fulano. Com a roupa gripe na cultura, anda pagando de canto. Falando inglês, francês, se achar mestre em português. Paga que tem os monês, diz que não tem pra ninguém. Rimando a lei no flow, cantou no infinitizou. Chegou, falou que tinha um dono churi, nada provou. Vou do jeito que aprendi com a velha guarda. Na quebrada as palavras firmadas, dada pancadas no bico, a bala de chava. Desfaçazinho que cai pra pista na paz. Rapaz, aqui é vida real, sou outra vida, caralho, vai. Pensando que tá bom, nem cola, sai pé de black. Preto bem, mas tipo arco neguinho, zona leste. Low ride, low bike, nas nave, mandade, nas ruas. Na cultura é nós que tá sem massagem, se segura. Tamo juntão, nos pião, no mundão. Firmou um bagulho, tá milhão, não vai moscar na função. João, oh, é professor, Albuestem, assim, doutor. Bomba, motor, carro, motor, mas sem aval, ramelô. Meu bom, vou de bala, galaxy, nas dades, cidade. Celebridade, outra vida, 011, na humildade. Zic-trac, tic-tac, que oração diz pra mim, brivi. Que tem umas gatas fim de se divertir e pode vir. Cola aí, só querer, só subir. Cola de verdade que não tem pros pés de back. Tamo aqui, tamo ali, nos din-din, nos blim-blim. Patricinho querendo vir, rustido vou subir, vai. Aqui é vida real, sou outra vida, rapaz, vai. Não quero mais ser aquele que atira. Aqui é vida real, sou outra vida, na paz, vai. Ferro na cinta, traz maldade como eu.